Vitor Alfa, chama a torre, Salvador em 1, nono 8, decimal, 9 e 5. Na presente, agradeço a colaboração, Mike Vitor Alfa. Salvador, é o papapapá, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, confirme em intenção. Passou Pituaçu com farol de Itapuã, intenção de pouso no pátio 5, Mike Vitor Alfa. Autorizado, mantendo-se em condições visuais, direto pátio 5, reporte na final, Mike Vitor Alfa. Está presente agilizando, agradece, Mike Vitor Alfa. Para o controle de Salvador. Ajuda 4777. Guardando a sua frequência. Confirmando o TAM 4777, pista seca, porém utilizado apenas os primeiros 17.00 metros da pista 10, TAM 4777. Confirmando pista seca. Agora pista seca, afirmativo. Com 207, autorizado final, ILS X-Ray, pista 10, reporte, estabilizar no localizador. Botar final, com 207. Não, pátio 5, Mike, literal. Pouso no pátio, por conta de risco, vento 180 graus, 129, reporte controlado, Mike, literal. 90 com 12, reportar controlado, Mike Vitor Alfa. Salvador, 1-2-3-0, ponte terminal 10, na próxima. 1-2-3-0, pistola 0 autorizado, alinhar e decolar, vento 180 graus, 1-3 nós, lembrando a restrição de 1-3-0-0 metros no final da pista. Médico está livre, alinhar e decolar, 1-0, então, 1-2-3-0. Fala controlado, Mike Literal, calibrado. Mike Vitor Alfa, 3-1, boa. Salvador, a força Salvador é o TAM 4777. TAM 4777, prossiga. Contato com o tempo, hoje em dia é a pista da pista, pode poder confirmar? No momento, afirmo. Operação visual sem chuva sobre o campo, pista seca, chuva apenas nas vizinhanças. Tá, 4777. Salvador já operando com a restrição na pista 1700 metros de disponível na pista 90. Não, tem mais, é por isso que eu estou te mencionando, porque eu posso pousar desde que fica molhado, então não posso pousar. Mas a gente está aproximando, então eu vou voltar para a frequência do centro. Então, muito obrigado, senhor. Sente, 4777. Quando o senhor entrar no terminal, já questiona o controle para coordenação. Tá bom, obrigado. Oscar Gol Filipão, pós rolagem 37 da Gol, autorizado ali, mantendo zero. Gente, Gol no 230. Bruno 230, DQA 234, chame o controle, 120-8. 208, obrigado, boa. Controle, Salvador, Bruno 230, decolou na sua escuta. Gol no 230, contato radar, subavia, saída Puca para o nível 370. Saída Puca, 370 ao nível, gol no 230. Filipão, pista 1-0, decolagem autorizada, vento no 90 graus, 09. Zero foi pro do Romeu Foxtrot 08. Gente, para a pro do Romeu Fox 018, gol 1230. Fox 207, solicita a pro de Duna. Autorizado, Duna Azul 4207. Pode Duna 4207, grato. Decolar 236 em condições visuais, está livre da atenuação de vidro, chame o controle em 120 decimal 8. Em condições visuais, outro uniforme vai chamar 1208 ou vai pular na esquerda. Bom dia, o Xaner 6140 está no ponto de espera da 10 pronto para decolagem. É o Xaner 6140 ali, mantendo o zero. Aí mantendo zero. Oscar Golf Uniform, contato radar, suba para nível 100, saída Momo. 100, saída Momo, Oscar Golf Uniform. 140, confirmando pista 1-0, operando em 1.700 metros. É autorizado a decolar, vento 190 graus, 129. Sente da restrição. Linha 140, livre decolagem 0-0. Via, TAN 3740, acione a identificação dessa via. Chegada bom, médio 1 para 2.000 pés. QNH 1096. Confirmando pista 1-0, praticável apenas os primeiros 1-7-0-0 metros. Ah, sente Duna, TAN 3740. Duna, obrigado, TAN 3740. Papa Tanguasca, Golfo Uniforme, suba sem restrição, nível 100. Sem restrição, 100, Golfo Uniforme. Estabilizando o 4207. Ano 40, DK 239, chama o controle de Salvador, 120, décima 8, o Hulk. 07. Boa. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4207, estabilizado final, pista 1-0. Azul 4207, continua a aproximação, guarda de autorização de pouso. 4207. Controle, bom dia, 6140, passando 2.400. Bom dia, Xenia 6140, contato radar, suba via saída Pucca para o nível 350. Via Pucca para o 350. Pouso autorizado, vento no 80 graus, 109. Pouso autorizado, 190, 116 restrições, 4207. 126, decimal 85. 45, obrigado, boa. Lá na Eco sem backtrack. Gente. Bom dia, dois Salvador, gol no 648, pronto, pronto, espero dar uma zero. E gol, tráfego na final. Gol no 648, tráfego na final, um Embraer da Azul, após passagem do tráfego, autorizado ali, e mantém no zero. Ok, visual com o mesmo, após tráfego a linha e mantém no zero. Bom dia, Gono 739, cruzou 190 para 170, temos a November. Bom dia, Gono 739, acione identificação, prossiga via. Chegada boa, médio 1 para o nível 050, QNH 1096. Pista 1-0 praticável apenas os primeiros 1700 metros. Em 2 condições da pista, 1016, autorizado via até o 50, bom médio 1, Gono 739, GLS X-Ray da 10. 4777, acione a identificação dessa via chegada a bomba para 4000 pés, QNH 1096. QNH 207, lindo pouso aos 43, livre na Delta, chame 21, décimo 9, bom dia. Obrigado, 21, 9, bota lá. Foi bonito mesmo. Número 648. Pista 10 operando com 1700 metros, decolagem autorizada, vento 1190 graus, 109. Esse da recepção vai entrar decolagem da 10, vou não ter um quadrado. Boa, média 1 para o nível 060, QNH 1096. 0, 0, 0. QNH 1096, confirmando até com a recepção de pista? Afirmo, os primeiros praticavam pista 10. Pista praticava apenas os primeiros 1700 metros. Confirmando, 1700 metros? Afirmativo, da pista 10 os primeiros. Ok, então os primeiros 1700 metros. Golf uniforme, quando possível, estimar de pouso em Irecer. Golf uniforme está estimando pouso em Irecer aos 1500. 1500, center. É 48, decolado as 44, chame controle 120, décimo 8. 208, bom dia, Gol 648, decolado. Bom dia, Gol 648, contato radar, subazia, saída Puca para o nível 350. Puca 350, Gol 648. Chaneme 140, chama o centro, Recife em 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Recife 245, 2685, Chaneme 140. Dan 3740, autorizado final, ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, da ILS X-Ray, da 10, da 3740. Bono 739, voe pro de Itap. Está presente Itap 739. Já escuto. Ok, o Lima, Thiago, então. Gente, vou solicitar aí para pegar um passageiro aí e trazer pro terminal aqui, não é isso? Gente. Salvador, Azul 2770. Alô, Azul 2770, autorizado a alinhar e decolar pista 10 com 1700 metros, vento 200 graus, 09 metros. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, 2770. Gente, quando na proa de Bomed, é autorizado continuar descida para o nível 070. Dan 3198, QNH10 no E. Dan 3198, navegando agora Bomed, desce para o nível 70. Confirmando a 0 na 6. Confirmo, QNH10 no 6, informa o tráfego, 9 horas, 9 milhas, mesmo rumo, mantém nível na 70, tipo uma TR-72. Dan 3198, 149. Bom dia, o Azul 2780. Azul 2780, acione a identificação, apoio de Bomed para intensificar a chegada Bomed 1, QNH10 no 6, reporte no ponto e deve descer. Já está no ideal, 2780. Gente, aguarde para iniciar a descida Azul 2780. Aguarde. Reduza para 2209. Confirmado 2209, 3283? 2209, TAN 3286. 280, desça para o nível 140. 140, 270, vai seguir a nave aqui bem à direita? Afirmativo, Azul 2780. Sente, tem alguma velocidade pra gente? Gente, se possível, inicialmente mantenha no máximo 2509, Azul 2780. Sente, 2780. 648, chama o centro Recife em 1-25-45, alterne 1-26-85. Recife 39, dessa vez chegada para 2000 pés, QNH10 no 6, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Vi, autorizado 1016, autorizado ILS, chama estabilizado no X-Ray, Gol 739. Então, mantém o nível 085 visual, outro vou confirmar. Controle Salvador, bom azul, 2770. 770, contato radar, suba via, saída Coral 1 Bravo para o nível 140. 140, via 2770. 3286, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda para o norte, o limite é radial 280 do VOR de Salvador. Desça para o nível 050. Descendo para o 050, curvando à esquerda para o norte, o limite é radial 280 de Salvador. Da 3286. Estabilizado, TAN 3740. 3740, chama a torre de Salvador em 1-8, decimal, 9-5. 2-5, Damar. Controle de Salvador, novamente a sua frequência, o papapapá Mike Vitor Alfa, decolado com Prodelícia. Mike, papapapá Mike Vitor Alfa, prossiga visual para o LC, reporte visual com local de pouso. Reportará quando visual, Mike Vitor Alfa. O 4777 está atingindo 4 mil pés. 200 graus, 109. Contímetro no 096. 106, frente do tráfico da restante da pista. Autorizado pouso na 0. 3746. QNH 1-0 no 6. 3 mil pés, 1-0 no 6, à direita, 240, limite 2 retirado Salvador, da 4777. 3198, desça para o nível 060. 2780, desça para o nível 090. 090, 2780. Corrigindo, curva esquerda para 230, o limite permanece. 230, mesmo limite, para 4777. A 4777, curva esquerda, proa 210, limite localizador. 210, limite lock da 4777. Rio 10 no 6 no ajuste, da 3286. Atingindo 3000 da 4777. A 4777, desça para 2000 pés. 3198, desça para o nível 050. 3198, nível 50. 2780, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa norte, o limite é radial 280 VR de Salvador. 90 graus à esquerda, azul 2780, o limite é a 280. Visão que ele tinha, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, frequência livre. Visão, bom dia, Alfa. Localizador 739. Dan 32, 86, curva direita para o 060 para interceptar radial 280 de Salvador. Afirmativo, curva na direita para o 060 para interceptar radial 280 de Salvador, da 3286. Do 739, chame torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado. Torre, Salvador, gol no 739, 2 milhas e meia em Dias Terra, na 6. Luna 739, bom dia, altímetro na 096, Salvador, pistão na 0, operando com 1700 metros. Tráfego avistado, pouso autorizado, vento 200 graus, 099. Sempre pouso no 0, sempre as condições igual 739, só confirma o vento, gentileza, cara? Vento 200 graus, 099. Obrigado, ô 3198, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 280 do VOR de Salvador, desça para 4000 pés, QNH 10 no 6. 3198, desça para 4000 com 90 no 6, proa 360. Azul 2780, desça para o nível 050. 050, 2780. Espera. Radar terminado, para serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife em 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 125 45, 747, chama a Torre Salvador e 198 decimal 900. 1895, tá? 477. Sul 2780, corre direita pro 020, o limite permanece. Direita 020, 2780. Três 286, chama a Torre Salvador e 198 decimal 95. 1-8-9-5, tá? 3-2-8-6. 9-8, corre à direita para o 060 para interceptar a radial 277 de Salvador. Após o localizador, desça para 2.000 pés. Tá, 3-1-9-8, desce para 2.000 pés, proa 060, confirmando para interceptar o localizador. Sim, inicialmente a radial 270 e quando receber o localizador, receptar o localizador e autorizado. Sinal, ILS X-Ray, pista 1-0, o TAN 3198. Sim, TAN 3198. Ativo, repórter estabilizado, passando em dia terra, o TAN 3286. Vila 739, solo 58, livrou, chame 209. 209, obrigado, senhor. 747-77, Torre Salvador. Bom dia, tá 477. 747, altímetro 906, avistado, pouso autorizado na 190, entra no 90 graus, 109. Livre pouso, na 190, tá 4777. Ô, senhor, poderia confirmar para o 3286 as costas de API? Pista seca, operação com 1700 metros. Pista seca, 1700 metros, 3286. Defesa, calma. Autoriza o 2780 a interceptar a viatura para evitar formações? Afirmativo, azul 2780, reassuma a navegação para o Edduna. Vai, Edduna, obrigado. No 98, inicia redução para 1809. Reduzindo, tá? 3098. Pista do tráfego, aguarde pista 10 livre, tráfego precede, é um Airbus da companhia tocando a pista. Aguardando a pista livre, tá? 3286. Tá, 4777, solo 01, livre na época, chame solo 219. Salvador, bom dia, gol 9122, informação November, descida 170. Gol 9128, bom dia, acione a identificação, desta vez chegada boa, médio 1, para 2.000 pés, QNH 1-0 no meio. 1-0 no meio, 2.000 pés e a boa, médio 1, gol 9128. Cruzado, eu vou lá. Gente, na 2.7-0, mantém. 3198 ILS. 3198, chama a torre Salvador em 18, decimal 9 e 5. Copiado, tá? 3198. Salvador, TAM 3198, sinal de 5 milhas visual. TAM 3198, continua aproximação, mais de pista 10 livre, altímetro 10 no meio. Confirma o vento? Vento 200 graus, 10 nós. Copiado. TAM 3286, no solo 03, livre na ECO, chama solo 219. Livre na ECO, 219, grato. TAM 3198. Informação, pista 028 operando com 1700 metros. Tráfego avistado, pouso autorizado, vento 200 graus, 109. Na 3198, tente, pouso autorizado, 10. Azul 2710, visual com TAM final. Visual, conhece. Após o pouso do tráfego, autorizado ANR, manter 10, azul 2710. Após o tráfego na final, autorizado ANR, manter 10, azul 2710. TAM 3198, solo aos 06, Divina Eco, chame 21, décimo 9. Copiado, 3198. Sul 2780, chame a torre de Salvador em 18, decimal 9 e 5. 1895, 2780. Sul 2790, decolagem autorizada, pista 10, operando 1700 metros, vento 200 graus, 109. Decolagem azul 2590. Então, bom dia, azul 2780. Aqui é azul 2780. Bom dia, altímetro 0-1-6, continuando a aproximação, guarde pista 1-0 livre. Confirmando, pista operando com 1700 metros. 1700. As 2780, pouso autorizado, pista 1-0, vento 200 graus, 1-0. Seguem com os 270. 710, declarado 08, chame o controle 208, bom. 208, pode. Bom dia, o azul 2710. Bom dia, azul 2710. Contato radar, subavia saída Conde para o nível 170. 170, saída Conde 2710. Bom dia, Gol 1162, acione identificação, desta vez chegada boa, médio 1 para 2000 pés, QNH 1016. Boa, médio 2000. Bom, 9128, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, da 1-0, reportar estabilizado, bom, 9122. Azul 2770, serviço radar terminado, chama o controle em Léo, 0120, decimal 1. Onde? Oi, Conde, azul 2710. Conde, 2710. Controle, vou 1162. Vou 1162, controle. Pode passar a restrição acima do 140? Primitivo, vou 1162. Do graça. Boa, Xanem 6200, acione a identificação, desça via, chegada boa média 1 para o nível 050, QNH 1016. Vento 200 graus, 89. Registro 1-0 no meio. Autorizado alinhar e decolada 1-6, ciente da restrição 1-0. Bravo 16, o ajuste Gol no 094. O Nuno 62, confio, vai ser necessário porta para a descida? É, por enquanto não, senhor. Vamos tentar aqui. Ele repetiu o Nuno 62? O Gol, o Nuno 62, chamou o controle? Negativo, Gol 9122, estabilizado no X-Ray. 9122, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 395, Gol no 9122. Salvador, boa tarde, bom dia, o Azul 4082, informação November, faça o 2304. 4082, acione a identificação, dessa vez chegada boa média 1 para o nível 060, que é legal no 016. 060, Azul 4082. Controle, bom dia, Gol 1094. Bom dia, Gol 1094, contato radar, sua via saída Momo. Para o nível 370, Gol no 094. Pede a mão para o 370, Gol no 094. Assim que possível, direto para o ti. Código, Gol no 094. Ok, código, Gol no 094. Controle, Gol 1162. É, possibilidade de passarmos o localizador e retornarmos para o do Ilha Serra? Para a perda de altitude? O senhor deseja passar e depois voltar para interceptar o Gol 1962? Afirmo. Tá livre, o Gol 1962, interceptar por meios próprios e livre desvios para perda de altitude. Quando estabilizado, autorizado, final ILS, X-Way, pista 10, Gol 1962. Ok, intercepta por meios próprios, muito grato. Lima 28, salve noite, chame 121 na próxima nota. 319, gol 9128. Voando a prova do marcador externo, com o ano 162. Confirme, por referência com solo, para descida para 17000. Ainda não, senhor. Após voo médio, reduza para 2209. Reduzindo, 2209, 1408. 1094, chama o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 125.45, 2085, bom dia, voo 1094. Desça via chegada para 2000 pés, CNH no 016, autorizado final, ILS X-Ray. Pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Desça via chegada para nível 050. Descendo via 050, 41402. Visual, gol 962. Gente, com referência com solo, desça para 1700 pés. Sente, confirmando o visual com a aeronave? Afirmo. Completo de aproximação, chame torre Salvador em 198, decimal 95, gol 1962. 1295, boa. Torre bom, gol 1962. O 1962 já visual com o campo? Afirmo. Gente, vento 190 graus com 10 nós, avistado, pouso autorizado, pista no zero. Está parando com 1700 metros. Gente, autorizado, pouso 1962. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 010, limite é o localizador. Esquerda 010, limitado pelo lote, azul 4082. Isso para 3000 pés, azul 4082, QNH 1016. 3000 pés, está reduzindo 200 nós. 62, sala 24, chamando 2-1, desse palmo, pessoal. 2-1-9. Sobe 082, curva direita, pro 060, destaparador, meu pé, está autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, descendo para 2000, autorizado, reportarei estabilizado, localizador, azul 4082. Onde é que ele está, Lima? Prossiga. O Lima está no HDL, está fazendo o cruzamento aqui da Babá para o Patinho.